posição Duna, será 9970. Eu falei, eu fiquei até ponto de espera via Índia, ponto de espera chame pronto, 1014 no ajuste. Informação, como passaria a senhora? Sim, passaria 2221. 2221 vai seguir até o ponto de espera então, da 10, 1014 no ajuste, 2221. Para o táxi, 231171. 202 a bordo, com 4 horas alternando o recife. Quais são convite? Confirme o KB. 202, 202. É, está autorizado via partinho de ponto de espera 198 decimal 95, ajuste na 094. Corrija na ponto de espera, chame pronto. Partinho de 094, vai chamar pronto, 3971. O KB está operando um instrumento com 1.200 de teto, 5.000 metros de visibilidade e chuva leve sobre o campo. S6225 on the ground at 280. Continental taxi via Alpha, report before taxi for Juliet. Alpha, call you back for Juliet 620. Espera, pronto, bateria 2221. Gente, parceiro 2221, na linda cola, vento 290 graus, 0619. Ah, linda cola, parceiro 2221. Aliado iniciando, parceria 2221. Oi, gente, parceria 2221. Julius 1003. Julius 1003, this is fine. espera pronta. Ali mantém, tá 3171. Quanto é? 322-21, decolada às 31, chame o controle 120, decimal 8. 1208, 2221, obrigado. Controle Salvador, parceria do 2221, decolado, perfil da Momo. Controle 2221, contato radar na decolagem. Eu parei ver 1960, sair da Momo. 1960, sair da Momo, 2221. Do 171 decolagem autorizada, vento 290 graus 049. Iniciando 3171. Não, não, não, se tiver autorizado IADS, é que foi da pista no zero, o ajuste no zero, não faz uma estabilizada. Sim, eu vou fazer o estabilizado, geral. Geral 972, disse para 2010, posição Duna, segue com o número 2 aproximação, o ajuste no zero, no 4. 2000, Duna, no zero, no 49972. Decolada 234, chame o controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle, tá 3171, decolando 38, bom dia. Tá 3171, no contato radar na decolagem. Após 2000 pés, está autorizado direto laser. Estou para nível 320. 2000 curvando agora, laser. Tempo 320, tá 3171. Para orientar uma formação na vertical de Momo. Passarei 2221, estou autorizado a desvios. Grato, tá bom, então inicialmente na prova de Vatap. Controle, General 9970, pode na pode 5. General 9970, vou resposta habilitada. General 9972, está autorizado IALS, é que saiu da pista 90, o ajuste 9094, segue com o número 2 de aproximação, reposta estabilizada. Poxa, está livre o X-Ray, reportará estabilizado, observando o tráfego da frente, 4317, vem da formação. Está 3171, não está autorizado desde. Autorizado. Geral 9970, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Torre, Salvador Bueno, agência Geral 9970. Geral 9970, vistando autorizado, pistona 0, vento variável 3-2, pista molhada. Federal 9970, salas 40, liberou o VTX Fox, prossiga na minha escuta via Alfa Kilo, tá, parte 35 Lima. Alfa Kilo, parte 35 Lima, Federal 9972. 0972, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 1895? Sim, 118, decimal 95. Obrigado, bom dia. There? No. No. 3171, por quantas milhas irá manter essa pra? Mais 20 milhas, pode voar monte, vá. Aguarde, o horário está autorizado desde isso. Positivo, mas tem dois edifícios, tem informação. Pouso autorizado, piscina 0270 graus 049. Tem livre pouso na 10, 9972 confirmando o vento? 270 graus 049. Obrigado. General 9970 na escuta. Nossa. Como as condições da pista molhada? Vamos, 71, obrigado. Na 3171, mexendo seu 35 na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Poderia comprar em frequência? 12835, alterna 125 decimal 1. 283521, obrigado. Zona, está estimando pouso em Barreiras ao 10015. Pode copiar 10015, patrulha 222. Possibilidade de voar direto Barreiras está presente? Aguarde, patrulha 222. Aguardando, abraço 2-2-1. Precisado direto pro destino. Direto Barreiras, 2-2-1, obrigado. Autoridade, nível 360, via rota do plano de voo da coluna 0, para a decolagem curva direita. Perfil de saída Boruno, transição LF. Aciona 5576, controle no 20.8. Afirmativo, as 2-5-1-2-6 para autorizar nível 360 para conflito. Decola da 10, curva direita, Arbor 1, transição LF. Aciona o transporte 5576 e o controle de saída 208, azul 5126, ponte número 1, puxa final. Correto, autorizado, pressionar Shimtax. 5126. Autorizado, puxa, para táxi 5126. Federal 9972, sala de 44, liberou via Fox, prossiga via Alfa, Kilo, PAD 3, 5 Romeo, posição. Alfa, Kilo, PAD 3, 5 Romeo, 9972. Salvador, bom dia, 731-53, informação Juliette, na posição 02, autorização Galeão. 7, Guardcop, prepare a seleção voo 1, transição Doclo. São voo 1, Doclo, dan 3153. Qual é o nível solicitado com 3153? 360, dan 3153. Ok, sim. 3221, confirme nível que está mantendo. 160 para a estrela 2221, se possível vai subir para o 180. Recife na frequência 12545, alterna 126.85. Vai solicitar o centro Recife no 12545, alterna 126.85. Muito obrigado, bom dia. Salvador, azul 5126 para o táxi, com 6070 a bordo, 4 horas e 8, alternando galeão. Táxi à direita, vem de chama pronto, ajuste 1015. Vai chamar no posto de espera, azul 5126. Pela está pronto, azul 5126. Azul 5126, decola, vento 2600 graus 049. A luz é alinhar e decolar, está puxando 0, azul 5126. Zona 53, cópia. Ok, Zona 3, Zona 53. Autorizado Galeão, nível 360, via rota do plano de voo, decola da 1-0. Após a decolagem, curva à direita. Perfil de saída São João 1, transição dótulo, aciona 5001, controle 120, decimal 8. 360 autorizado, conforme o nosso plano de voo, decola da 10, curva à direita, São João 1, transição dótulo. 001 no transponder 08 ao controle, 3. Alfantino Galeão, correto, no ponto. Camarada 3. Brasil 5126, decolada 53, chame o controle, 120, decima 8. 201, muito bom dia. Contato radar na decolagem após 2000 pés, autoridade direto LF, super nível 3 metros. Após 2000 direto LF, após 2000 direto LF, subindo para 360, azul 5126. Foi. Autorizado, 353, chame táxi. Demora para o táxi, 353. O táxi do Dan 3153, 134 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campina. Táxi à direita, via Índia, chame pronto para a decolagem. Então 3153, o ajuste na 095. Direita, a gente chama na pronta 3153. Salvador, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, acione identificação, voo Duna 2 para 2000 pés. O ajuste 1095, número 1 na aproximação. Duna 2000, 5975, como número 1. Azul 5126, chama centro Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 135 decimal 3. Agora com Recife 1260, alterna 1353. Azul 5126, muito bom dia mesmo, com serviço. Obrigado. São 3153, a linha decola, vento 060 graus, 039. A linha e decola, dono 03, 153. Via chegada bom, fica na 4000 pés, o ajuste no 095. Desvia bom, fica até 4000, 3507. Como está cancelado as restrições de velocidade da chegada a ponto? Ok, tem a restrição de velocidade na ponta, 3507. São 3153, o quadrado 02, chama o controle em 20.8. 08, bom dia. Após 2000 pés, autoridade direto do Leida Super Nível 360. Cliente, após 2000 pés, confirma a posição? Posição Leida, Dan 3153. Ah, ok, Leida, obrigado. controle, eu estou em 3517. Em 3517, prossiga. Eficiência da descida até 4000. Posso planejar a posição pelo abaixo de 4000 para quando autorizado? Autorizado. Cancelado a restrição de altitude da chegada, bom. E aí, cancelado a restrição de altitude, obrigado. Descendo até 4000, 3517. Devido formações por 30 milhas. E o 5975 se autorizado e a DS aqui pela pista motora, a resposta está autorizada. DS, a portará. Do Rio, 5975, avistado. 5975, torre, 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, 118, 95. 118, decimal 95, Rio, 5975. Ah, positivo, grato. 3153, chama centro Recife, na frequência 1218, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Houston 28-35-126-1 bom dia. Houston 5975, bom dia. Houston 5975, avistado, pouso autorizado, pista na zero, vento 260 graus, 03 nós, pista molhada. Certo. O meu até o meu Golf. Prossiga. Aguarde. Bom dia, Xené 6225, puxa estacionamento 03. Autorizado, Xené 6225, Xené Taxi. Deve chamar a Taxi, 6225. 4201, no copo. Pronto, copo. Autorizado, Campinas, nível 360, via rota do plano de voo, da cola da 1-0, após a decolagem, curva direita. Perfeito, saída São João, Leda, Motiva. Aceno transponder 5023, controle 120.8. Correto, time pronto, portão 8, azul 4201. Chama lá. Rio 5975, sala zona 2, libera direita, via taxi Golf. Prossiga via Alfa, Kilo, parte 3, posição 62 Romeu. Direita, Alfa, Kilo, parte 3, posição 62 Romeu. Até o meu Golf, copa. Pedem mais mal, 500 pés, decolagem. Comprou o uísque, acionado 0145, controle 20.8. E 597, desce para 2.000 pés, autorizado em ADS, que foi da pista 1-0. Ajuste 1-0-95, após estabilizar. E 2.000, autorizado em ADS, que foi, portanto, estabilizado. 3597. Se não traz conhecido no setor reportar, reporta fora do sol, da Rua Golf, vento na aeródromo 270 graus 3. Vou dar uma sobrevoo a cidade baixa, é isso? Isso inicialmente é Jarma Dutra, próximo à Fonte Nova, depois Cidade Baixa. Gente. Fala do solo com o Pro Whisky aqui em espécie, Hotel Mago. Hotel Mago, quais transferências, controle? Quatro. Faixa Xené 6225, a bordo 105, 310, Goiânia. Faixa Xené 6225, taxa direita, pode estar a chama pronta, ajuste no 015. Direita, não pode estar a chama pronta, no 015, 6225, da UF. Xené, irá ter que ficar aproximação. Mission Kill to Galeon. Chinai 6211, stand by to clear. Então, meu golfe, forma o traço ingressando agora, final do no zero, próxima posição, dono, um RPS da TAM, fica atento ao mesmo e transfere controle, 20.8, tá, agradeço. Cara, atento à aeronave, transfere controle, até uma golfe, tá? Tá treinando, é por toga. Olha o Papa Romeu, Hotel Romagolf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga pro controle. Decolou na RMI, tá com o Proisca 500 pés, paciente da aeronave na aproximação. O sobrevoo vai ser próximo à Fonte Nova, após Cidade Baixa na sua escuta. Gente, Hotel Romeu Golf, mantenha as regras de voo visual. Reporte no local de sobrevoo. Reportará no local de sobrevoo, Hotel Romagolf. Localizadora, 0357. 0357, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 2775, informação, Kilo. Azul 2775, acione certificação. O Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, ajuste no 015. Manda o Bomed, Bomed 1, 0015, Azul 2775. Azul 2775, 54 milhas, Sudeste, Salvador, contato radar sobre descida, reporte para descida. Estaremos para descida, 1275. Bom dia, ou Xené 6225, com a espera da 10. Gente, mantenha a posição, Xené 6225. Mantendo. E Delta? Azul 2775, esse é para 4.000 pés, vou para o Itap. Manda Itap, 2.000 pés, 2775. tráfego na curta passar a Madeleine e manter o Oceano 625, Teresa? Afirma, Oceano 625. Sim, após então ali mantém 106225. Paulo Salvador, bom dia. É o Alfa Uniforme Charlie, sendo seu reboque do pátio 3 para o pátio principal. Uniforme Charlie, é isso? Afirmativo, Alfa Uniforme Charlie, sendo seu reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Ok, autorizado iniciar a resposta para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado e chamar para ingressar no pátio principal. Alfa Uniforme Charlie. Papel B? Sim, destaque autorizado, via pátio índio, ponto de espera chame pronto, ajuste na 095, azul 4201. Pátio índio, ponto de espera, 3597, solo aos 21, libera direito, via taxa e eco, mantém uma escuta, táxi autorizado via alfa, reporte antes da Juliette. Ok, escuta, eco e alfa, reportar antes da Juliette, 3597. Sinema 225, decolagem autorizada, vento 290 graus, 3 nós. Teve decolagem no 0, 6225. Sinema 6211, red copy. Go ahead. Field Galeão, flight level 360, cordial flight and route, takeoff runway 10, after takeoff right turn, departure São Juan, and docklow transition, Skolki code 50. 25 and departure control 120.8. Galeon 360 taking off 10 right turn, travel 1, docklow transition, squawking 5025, 120.8, Oceanet 6211. Black work, come here for setup and position at 6211. And Oceanet 6211, push back and front. Hey, stand by, Oceanet 6211. Azul Alpha, Uniforme Charlie. Após finalizar o pushback, mantenha a posição e aguarde para iniciar o deslocamento. Então, copiei, pede por favor, para o Alpha Uniforme Charlie. Mantenha a posição, Alpha Uniforme Charlie. Ok, mantenha a posição. Azul 25. Corrigiu, o Chené 6225, decolado 23, chama o controle 20.8. Controle 208, bom dia, 6225. Tchau, tchau. Valeu, vale. 870, milha sudoeste, Salvador. Contato com o radar estabelecido, reporte no ideal de descida. Vai reportar, do Batalha, Controle Salvador, bom dia, o Chené 6225, decolou cruzando 2100 na Suíça. O Chené 6225, contato com o radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível 380. Via saída Arbor 1 para o 380, informa que mais à frente vai haver necessidade de via devido à formação. Gente, o Chené 6225. Azul 775, desce para 2000 pés, está autorizado a IADS, que fez a pista no número, reporte estabilizado. Para 2000 pés, reportará estabilizado o Azul 2775. Azul 2775, ajuste no 015. Runo 0115, grave top. Salve, Salvador, copia o Alfa Uniforme Charlie. Afirmo, prossiga. É para manter a posição aqui no Pátio 3 ou na saída do Pátio 3? Pode iniciar o reboque até através da aeronave da Rio, ok? Que eu estou com tráfego na posição 5 do pátio principal, que vai iniciar o pushback. Ok. E chamarei para ingresso no pátio principal, Alfa Uniforme Charlie. Negativo. Vai manter através da aeronave da Rio. Você está visual com a aeronave da Rio no pátio 3? Afirmo, afirmo. Então mantém através da mesma ao atingir. Ok, cliente, Alfa Uniforme Charlie. Torre, por gentileza, o 963, continua fazendo seu solo? Honesta ainda, pra cópia. Mantenha a escuta e aguarde, prepare a ser seu voo no Gol 1963. Volta de cara pronta, azul 4201. Ainda cola, azul 4201, vento 270 graus 039. Ainda cola, 4201. Canal 6211, clear to start up and push, como ready for taxi. Where we call you for taxi, Canal 6211. Gol 1963, copia? Copia. Bom dia, Passaredo 2229 com a informação Kilo. Passaredo 229, acione identificação, ajuste no 0 no 5, reporte para a descida. Identificou, vai reportar para a descida, solicita voo na proa de TAP, senhor, vai dar uma informação aqui na proa de BOMED. Passaredo 2229, está autorizado a desvio. Cliente, voo de TAP 2229.